turismo 145. Serra, decolagem autorizada para Estima 7, o vento 200 graus, 09 nós. Fomos tráfego um helicóptero, na estação à direita após a decolagem, um pouquinho após o farol de Capão, helicóptero da polícia, Alfa 750. Aporte visual com tráfego do lado de Serra. Cláudio 105, fomos Cios, decolando agora da 17, vai seguindo o corredor Axel no meu pés, fica atento. Fazer curva do Guardião. Serra, decolado às 3-8, pegando meu pé no corredor da chama, até na escuta da torre. O 3-8 vai manter mil até o farol de Capoeira, até o farol da Barra com a escuta da torre já no Serra. O filme é a parte usar o helicóptero da polícia, um no pé, aproximadamente uma vez que faz o farol de Capoeira. Mas depois fará o grau no Serra. Vai ver o grau com o grau no Serra. Alguém na 03, está cancelando as instruções de velocidade de instituição de chegada Bosch, desça para 2.10, ajuste na 08, livre procedimento, chama estabilizado. Está livre da velocidade, velocidade, altitude, autorizado, procedimento, vou voltar para a 36 mais 7 autorizado, né? Eu coloco estando 0, vento 2.10 graus, 08 mais. Ali, você fala 37. Aplicação, chegada bomba de onda, lista e mantém a energia de voo 0.70. Inserir chegada 0.20. Sabe no fome se acha um controle 1.208. 1.208, ó. A Santa Cabral já está no centro do Rio. Circulado no centro da pessoa de Farol da Barra, corredor aqui. Certo. Confirme o cruzar para o destino e as chamadas de pouso, quando possível, gravando o fone externo, mantendo o número 3. A ideal para o destino é 300 e o pouso é o 2142. Certo. Levanta o cruzar para o destino, número 3, chamada de pouso, confirme. 2142. 2142. Autorizado direto de cima, mantendo meu pés ainda bravo no passeio. Controle Salvador, boa tarde, da 3367, cruza 23. 3367, boa tarde, contato radar na metragem, São Roma, meu de voo 3440. Azul 903, tráfego 11 horas, 1,6 milhas, rumo a Norais, mantendo o número 3, Serra, Romeu 22, 140, 150. Tráfego 903. Até o final de Serra, tráfego 2,05 milhas, rumo 10, cruzando 075 do Sano para 2 metais, alto pão 72. 9083, chama Torre 118, decimal 95. Torre 295, boa tarde, 1903. Salvador, do Batalha, 1903, estabilizado, LS Seco Escolho. Última aproximação agora é 300 pousos, 1903, ótimo, estamos 09. Continuamos na 09, trabalhando, atravessando a 03. Vajão 05, se afaste com o do Litoral Sul, com tráfego agora na final para pousão 10. Rafael, Litoral Sul, Vajão. A 1903, forma helicóptero, Rafa 750. Agora a sua direita se afastando com o rumo do Litoral Sul. Não vai interferir com a sua aproximação. Estudo zero livre, pouso autorizado, vento 210 graus, 04 metros. Tá, sente o tráfico, roda 03, autorizado pouso. 4206, chama Tony, em 118, do sinal 95, ajuda para 206. Guardião 05, se afaste novamente 2, final do ano 0, tem outro taxa para pouso agora em Embraer, aproximadamente 9 milhas fora. Está passando o guardião, está até o setor noroeste aqui, o 05. Afirmo, se afaste então, mantendo essa, esse eixo, aguardando a autorização para retornar. Da presente vai para outros setores, se possível mais tarde, a gente vai deslocar para esse setor de Pirouga. Ok, perfeito, para onde agora? Agora o setor da BR, 324, costa Águas Claras. Recente, Guardião 05, prossiga para o setor abaixo da enxergação controle. Olha para o setor. Salvador 24206, boa, ao 3 dia para o Salvador. Azul 4206, estado, informe tráfego 1450, afastando a sua esquerda com rumo norte, sem interferência com eixo final. Estando zero livre, pouso autorizado, vento no 90 graus, 07 nós. Autorizado, pouso azul 4206, por que quanto mais é fácil, né? 0629 agora. Obrigado. Guardião 05, chame o controle 120, décima 8. Primeiro, vou separar o guardião, vamos ver se é. Guardião 05. Controle, por favor. Tem que eu devo dar a voz para o governo, para essa policial, mas que próxima noite, boa tarde, espera da inscrição, chega de bom, se vê se mantém o nível de voo 051. Então, essa é a última forma, contato da estabelecida Nova Milhas, Moraes, do Rio de Salvador. Vai Paripe, a porta para o controle com a Paripe, ajuste na 08. Esse é para 3.506, eu estou passando, lógico, bom telefone. A porta para a Brasa, no Paripe, tem algum problema? Essa é a missão da Igualdade, chama Recife, em ano 2000, décima 0, alterna em ano 28, décima 8. Certeza, Salvador, 198, décima 95. Torre Oscar mais quente, através de Tucuatu. Oscar mais quente, está presente autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reporte para girar a base para 1-7, altímetro no 0-8. 0-8, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reportará na base da 1-7 de Oscar mais quente. Pode acertar mais de grau do seu. Pode acertar mais de grau do seu do seu. Eu não sei quanto é a unidade federal, quando é na vigésima, chama o controle na Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, reporta através de Paris para o controle. Gestão da base da Lógica mais quente, autorizado o pouso, custo no 7, o vento no 9-0 graus e no 4 mais. E o pouso da 1-7, lógica mais quente. Certo, autorizado o pouso, não importa se não para o pouso, mas o trauta. Quando o chefe transponde, vamos ter um motivo mesmo. Papel Angológica, Golf Uniforme, na linha para o meio de país, no ajuste na 0-8. Golf 8-9, sem inscrições, Golf para 2 metais, 4-0 para 6 metros, estamos estabilizados. Lázaro 5, tentando se manter o número 3, o 73. Estamos aqui no 10, eu estou forte, então. Marque o Vitor Alfa, forma em posição. Próxima direita, Oscar, e frequência do aeroporto. Tá, pode estar lá, que o Vitor Alfa contra ele. Tá, Mike Victor Alfa, controle. estabilizado em LS S3, 1-0, gol 1-8, Vera. Flete 1-9-5, cruzes 8-9-5, bom pouso. 1-1-8-9-5, obrigado, até mais daqui a pouco. Boa noite, Vera. Tá. Oi, Salvador. Boa tarde, boa noite, 1-9 e LS Pistão no Zé. Boa noite, 1-9, Sérgio Gostado, pouso autorizado, Pistão 0, vento no 8-0 graus, 0-8 mais. Teve pouso, Pistão 0, boa noite, 1-9. Confirme, chove sobre o campo, senhor? Acho que é sobre o campo, 1-9. Chove, maravilha. Não zero no meio, senhora, identificação, chegada do meio de ônibus, se mantém a uma centena, o ajuste na 08, autorizado direto e passa. Apresentar a Mike Litoral com controle. Apresentar a Mike Litoral com. Apresentar a Mike Vitor Alfa, controle. Estamos com informação próximo de 2 horas, 2 milhas, com região mantendo no meu país. Agora o altitude aqui não está batendo muito, senhor. Eu tenho chave aqui no 08. Ah, maravilha, 18 agora. Pelo 06, do som até ainda de voo 050. responde e reporte que nos segue. Capitão Oscar Golf Uniforme, boa tarde, o ajuste no 08, autorizado final do 17, reporte na curta para pouso. Outro golfo terra. Tráfego avistado, autorizado por pista 17, com resumo 90 graus, 059. Ponto 9189. Eu vou dar o meu. Alfa Golf Uniforme no solo aos 2-1, confirmando para 5. De direita via Papá, até a Baixé, frequência livre no corte, o Alfa Golf Uniforme. Boa noite. Estamos 9189, dispatch tag at 678.018, Kilt Wallace final for the services. Para o turismo zero, número de 8 aproximação, vai seguir para a companhia, próxima para o setor estudante. Estou na cruz de papo, tem que ser chegado no momento. 4778, autorizado a decolagem de pistão no zero, vento 180 graus, 059. 178, contato com a Nicolás, eu tenho 36 anos e saída por... 0, book a saída, trapa 778, 9 esquina, 11 esquina, 42, cara. Gente, confirma a cruz para dormir. Vamos avaliar aqui, vai ser próximo da proa 060 agora. Cliente, isso é com o GTR. Canal 0, 478. Passando nível 050, voo na 64. Voo 65 para 3 mil pés. 3 mil pés, na 64. Puxando a 64, eu vou visitar a 3309, número 4 na próxima tarde. Nove, autorizado a decolagem pista 10, vento 190 graus, 04 a 9. Decolagem da 10, 69. Go 9189, contact tower 118-6995. Speed tower now 18-95, go 9189. Go 9185, para o localizador, esquerda para 145, informe estabilidade, desce para 2-0. Esquerda 145, para o localizador, desce 2000, go no 645. Niner, continue on approach and send it by land clearance to runway 10, between 8-1018. 1018, Capitão Gosto de Serra, pista para 3 mil pés, um ajuste 08. Meia 919, decolado aos 34, chame o controle 1208, tem um bom voo. Controle 1208, obrigado, bom trabalho. 0919, clear to land, runway 10, the wind is 190 degrees, 04 knots. Okay, we appear to land and runway 10, go 9189. Meia 919, passa mil pés na São Bruno. Azul 6919, contato com a Mando Colagem, que vai para o 320 e a saída de São Bruno. Só desvia para o 320, o azul 6919. Gol no 65. Número 45, gol no 65. 1895, gol no 645. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 645. Patrícia de Serra. Gol no 645, boa noite, continue a aproximação. Aguarde informação de pista livre, ajuste no 08. Assista 1018.